6359, controle 120, décima 8. 1208, Bono 273, bom dia. Gravador, gol no 776, final, baixada travada, 2-8. 776, autorizado, pouso, pista 2-8, vento 2-5-0 graus, 612 nós, pista molhada. Gente, pista molhada, gol no 776, autorizado. 776, sola 05, livre à esquerda, chama 129, sola. Bem, Maragão, 776. Sola 05, livre à esquerda e chame só 129. Que ultrapassou a interseção, vai liberar na próxima esquerda, aqui próxima cabeceira 10. Ok, vamos 776. Atendido 68 a bordo, Guarulhos 3 horas e 30. 8, ok. Copiado. Então 3197, táxi via Juliette Alfa no ponto Espera Golf, chame a torre no 186, ajuste no 013. Bom voo. Táxi via Índia, portão 04. Salvador, boa noite. Tanto 3197 no pulo de espera da 28, pronto. Estou ligado a linhagem decolar 3197, vento 230 graus, 5 nós. Ali decola na 28, tanto 3197. Boa noite, Gono 884, final, procedimento NS 28. Mini? É o Gono 884. Está a 2 milhas do 67. 6884, já avistado, check trem livre pouso, vento 240 graus, meia dúzia mais, pista 10, pista molhada. Pista 28, pista molhada. Pista livre pouso, Gono 884, pista 28. Boa noite, passeio 2224. Passeio 2224, continua a aproximação, vai ter direção de pouso. Nossa, escuta. 1884, solo aos 18, livre à esquerda, chamando 21, decimal 9, o solo. 219 à esquerda, igual 1884. Passou a interseção, prossiga até o final da pista, então, próxima esquerda, a Charlie, aqui, próxima esquerda, chama o solo. A Charlie, chama o solo. Passarei 224 de pouso, vento 240 graus, 62 anões. Siga a pouso, sexta, pista 28. É parte 1, portão 09. O 2224, solo aos 20, livre à esquerda, chama o 219 solo. Positivo, 2924. Boa noite, passarei 2224, táxi via Alfa, Juliette, remoto no 4, parte 1. Confirme o estacionamento, Juliette Eco Tango. Cita decolagem da 17 ou da 28? Ok, se tem o pré-aprovado nível 450, copia o aguarda coordenação para o 430, Juliette Eco Tango. Ok, sim, Juliette Eco Tango, Campinas, aprovado nível 450, via Pezulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 17, perfil de saída da EOLE da Bridge, com curva direita, transponder 5145, controle 120.8. Eco Tango, a saída da El até Leda, após Leda voa direto o bridge para interceptar a aerovia. Eco Tango, cotejamento correto para acionamento e táxi turno no 86, já teria o POB? Gente, bom voo no 86. Contando 3603. Tá 3603, boa noite, informação em curso Vitor Guarulhos, aprovado nível 360, via Pezulu 44, púbito direto. Decola da pista 28, curva à esquerda após a decolagem, perfil de saída da EOLE da Ildes, transponder 5152, controle 120.8. Transponder 5152, está 3603. 3603, com Pezulu 44, púbito depois direto. Com curva esquerda, regulagem da EOLE da EUDI. 120.8, 5152. Está 3603, cotejamento correto, só confirmando pista 28 em uso, chame pronto. 28, confirmado. Boa noite, o Chané 6212. 6212, informe a vistão, sinal pista 28. Ingressando agora no curso localizador, já visual com a carteira 28. Você está autorizado o pouso, então, pista 28, vento 240 graus, 5 nós, o 6212. Autorizado o pouso na 28, o Chané 6212. Decola da pista 28, curva à esquerda, perfil de saída Arbor, até Lefa, após intercepta Pezulu 17, direto ao FITO. Transponde 5154, controle 120.8. Só confirmando, a Pezulu 17 até o destino, ok? Vou no 613, cotejamento correto, chame pronto. Firmar o vento por mais uma vez pro Xanemel.